cheiro, ela não tem meu toque. Ela não para tudo, ela não causa ibope. Mas é aí que bate tua saudade. Sabe que a preta é foda e representa de verdade. Tá aí fingindo felicidade, mas quando bebe é no meu toque você late. Alô? Que cara de pau sua, me liga depois de tudo que aconteceu. Cê perdeu a Ludmilla. E ela não sou eu. Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. Ela não tem meu toque, ela não para tudo, ela não causa ibope. Mas é aí que bate tua saudade. Sabe que é preta e foda e representa de verdade. Tá aí fingindo felicidade, mas quando bebe é no meu toque você late. Alô? Que cara de pau a sua, me liga depois de tudo que aconteceu. Se perdeu a Ludmilla.